acorda. Lembranças boas na cabeça é foda. Quantos amigos e parentes até hoje choram, sentindo a falta de um irmão de rocha. É, alguns são dados como desaparecidos, seus corpos encontrados só que nunca vivos. Entre a vontade de viver e o medo de morrer, pessoas se desesperam, não querem mais sofrer. Estão cansados da guerra, fogem das favelas. A sua vida já não é a mesma dentro dela. Agora faça suas preces e comece a rezar. Acenda uma vela e peça para o seu santo protetor te ajudar a sair dessa vida maldita, que nunca mais tenha que colocar o dedo na ferida. Certo que para muitos isso não importa. A noite é escura, quebradas cabulosas, onde irmão de rocha se preparam, mete o dedo no gatilho. Honra seu homicídio é conviver na quebra com bandidos. Mas alguns camaradas ainda sonham muito louco. Opala preto, quatro portas rebaixado, uma dona lá dentro e fora seus chegados, véi. Quanto mais a gente pensa, menos entende. Tu tá ligado que é foda de aceitar um irmão ausente. Asfalto, faroeste, muito sangue jorrado. Sobreviver é fazer parte da sorte e ser considerado. Eu sinto muita falta dos tempos mudados. Já morreu cliente, já morreu chegado. Mais uma coisa, meu irmão, nós temos que aprender. É que no jogo da vida e da morte é matar ou então morrer. E é por isso e outras coisas mais, chegados, descanse em paz. Podem descansar em paz. Profecias de todos os anos. Quantas pessoas, véi, são mortas por engano, confundidas com bandidos mortos pela polícia. Rotina de vida de quem mora na vila. O silêncio da noite mostra a perfeição do medo. Quem morrer perante a ela pagaram seus erros. Chegados que se foram, descansem em paz. Tô ligado que uma vida não se paga a outra. Ao lado na quebrada tá rolando uma onda. Quinta noite no colégio foi assassinado, onde alunos e professores estão ameaçados. Três tiros nas costas, lembranças antigas de uma cidade inteira que vive em um pesadelo, onde pessoas choram e rezam, todas de joelhos. Nos olhos de uma mãe escorre uma lágrima sofrida, vendo seu filho encontrado assassinado sem vida. Que polícia e bandidos, véi, trocam tiros. Ceilândia Norte, super sul, chegados mortos ou vivos. Me amostre alguns sobreviventes e me aponte culpado, se é a porra da polícia ou então o nosso lado. E é por isso e outras coisas mais, chegados, descansem em paz. Só vamos lembrar da velha noite que tivemos antes, relembrando as paradas a cada instante. Há sempre um momento para ser jogado. Se tropeço, meu irmão, morro muito baixo. Ali de tiros estocadas, muitos já morreram. A noite acaba sem valor e sem vida no relento. Sei que não tem sentido fazer parte dela no momento. Tantas loucuras e suicídios, assassinos vivos, pá, pá, não dá mais não. Verso suborno, barão, voltar atrás, tem acordo com a paz. É, quantos amigos, chegados, parentes já se foram com essa violência. Mama finado Chico, DJ Shell. Infelizmente, mais um irmão no céu.